Aí, tá gravando. Aqui estamos nós, o Os Plant to See, para gravar os discos comemorativos de 20 anos. Vai, Corinthians! Bom, aqui a gente resolveu fazer um som retrô, vintage, para relembrar os bons momentos da banda. Se é que houve algum, né? Então, aqui estamos aqui com os integrantes que ninguém conhece, o Podmico, o Lester, o Sacolão e o Galdério. Os integrantes que estamos na formação desde 97 já, nessa luta. Enfim. É nóis. Vamos falar. Vamos parar de luta, mano. Falar muito. Mano de guerra. E o nosso primeiro projeto só poderia ser aquilo que deu origem à banda. Fazer a Pedro. Então a gente vai fazer reviver este grande disco com novas músicas e temas mais atuais. E todo mundo vai pular essa faixa, porque é um spoiler. O cara falando. Mas era assim, não, é retrô. Mas naquela época ficava enfiado, o cara não tinha como pular. Era fita, né? Tinha que passar pra frente, aí passava pra frente e perdia um trecho. É nada, a gente vai botar no Jamendo, vai ser a mais ouvida, porque é a primeira. Bom. Agora aqui a gente vai com a primeira música, Playboy no Rolezinho, com a autoria de Podmico.